terra bela, pra que corramos a ela. Misturando tudo, me envolvendo com estrelas, viajando, desrolando uma transação. É hora da escalização.